essa dança se tem bonitinha. Já foi pra frente, já foi pra trás. Seu rebolado me satisfaz. Com esse swing ninguém me segura. Eu sou boquinha da garrafa na cabeça e na cintura. Já foi pra frente, já foi pra trás. Seu rebolado me satisfaz. Com esse swing ninguém me segura. Eu sou boquinha da garrafa na cabeça e na cintura. Tá no meio, tá no meio. Tá no meio que eu quero ver. Tá no meio, tá no meio. Vem aqui no meio e você vai tremer. Tá no meio, tá no meio. Tá no meio que eu quero ver. Vai tremer, na tremidinha, na tremidinha, na cabeça da cintura vem a camainha. Na tremidinha, na tremidinha, o gostoso dessa dança se treme todinha. Na tremidinha, na tremidinha, na cabeça da cintura vem a camainha. Na tremidinha, na tremidinha, o gostoso dessa dança se treme todinha. Conversa de malandro, é claro que faz curva, mas a sua tá fazendo arrudeio em cima. Já deu em cima, já deu embaixo. Já foi pro lado, já foi pro outro. Mas aqui no meio você não quer dar. Já deu em cima, já deu embaixo. Já foi pro lado, já foi pro outro. Mas aqui no meio você não quer dar. Tá no meio, tá no meio. Tá no meio que eu quero ver. Tá no meio, tá no meio. Vem aqui no meio e você vai tremer, vai. Tá no meio, tá no meio. Tá no meio que eu quero ver. Vai tremer, tá tremidinha, na tremidinha, na cabeça da cintura vem a camainha. Tá tremidinha, na tremidinha, o gostoso dessa dança é se tremer todinha. Tá tremidinha, na tremidinha, na cabeça da cintura vem a camainha. Tá tremidinha, na tremidinha, o gostoso dessa dança é se tremer todinha. Tá tremidinha, na tremidinha, na cabeça da cintura vem a camainha. Tá tremidinha, na tremidinha, o gostoso dessa dança é se tremer todinha. Na tremidinha, na tremidinha, na cabeça da cintura vem a camainha. Na tremidinha, na tremidinha, o gostoso dessa dança é se tremer todinha. Pessoal maravilhoso que gosta mesmo da nossa Constelação FM. Eri Rodrigues comunicando, fazendo que gosto, porque gosto do que faz, hein? Toda tarde de segunda a sexta, a partir das 2 horas, tem tarde demais com Eri, né? Tem tudo a ver, tarde demais, né, bro? Atenção, atenção! 23 horas 21 minutinhos, faltando 39 minutos para 2025! Eita! Abração aqui, ó. Ah, tô meu compadre Adailton, lá da Primavera, né? Sua esposa, minha cunhada Zâmbia, valeu! Muito um abraço aí, né? Dona Maria, seu Duré, seus pais, né, Adailton? Muito obrigado mesmo pela audiência, né? Abraçar também, claro, minha esposa, Dona Vandilma, do Salão em Beleza, aí na Primavera. Na Henrique Tarcísio, número 31. Meu filhão super Matheus Henrique, minha filha a super Érica Zanielli. Valeu, minha sogra Dona Dilma, que amanhã ela está aniversariando, primeiro dia de janeiro. Muito bem, valeu, minha só querida curtindo a gente, que é só da família maravilhosa, hein? Muito obrigado mesmo pela audiência também. E já tem gente dizendo ali, tá na hora, daqui a pouquinho, já tô aqui com os fogos das mãos, ô senhor. Eita, pai. Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Quem é? Pedro? Pois não, Pedrão! Super Pedro! Participa aí, garotão, feliz ano novo! Boa noite, meus amigos da Constelação FM. Pedro Maravilha, diretamente pelo YouTube. Todo ano, dessa trazer sua dosado, eu passo a virada do ano ouvindo a Constelação FM. Um presente novo a todos vocês, a Constelação, a todos os profissionais. Valeu, Pedro! Felicidade, irmão! Em 2025, que está chegando. Valeu, fala aí, Pedro. Manda um abraço aqui para o meu compadre Pedro do Havaí, aí no bairro do Nordeste 2, hein? Valeu, Pedro e a sua esposa, Dona Rosa, minha comadre. As duas filhas, né? Abração aí para o Aldo, né? Casado com a filha mais velha aí, né, Aldo? Valeu, garotão! Feliz ano novo! Fala no bairro do Nordeste também, no Nordeste 1, nós temos o Pedro do Salão São Pedro. Fica abaixo da rádio comunitária, né? Valeu, Pedrão! Feliz ano novo, meu irmão! Cabeleireiro de primeira qualidade, hein? E manda um abraço também para o Lita e Dona Maria, esse casal maravilhoso aí. Lita da Batatinha, do Cachorro Quente, né? Trigueirante e muito mais. Valeu, meu irmão! Sempre de terça a domingo, atendendo a toda a galera a partir das 18 horas, né? Pedrão, Dona Maria, super abraço aí, hein? Feliz ano novo! Muito bem, tá só aqui no, da rádio, né? Minha amiga Rosângela Barbosa, está aniversariando hoje. Fazendo um super abraço, um abraço aí para o seu esposo, seu filhão, Rosângela Barbosa, parabéns, felicidades mil, feliz ano novo para você também. Parabéns, e Deus continue abençoando, Rosângela Barbosa, né? Ouvinte da Constelação, desde pequenininha. Muito obrigado mesmo, Rosângela. Obrigado pela audiência, né? Ah, meu amigo, vereador Tiago do Mutirão, aquele abraço. Muito obrigado, feliz ano novo, tá? Continua com a gente, meu irmão. Super Tiago do Mutirão, feliz ano novo. Tá chegando, 23 horas, mais 24 minutinhos, 36 minutos para 2025. Vamos que vamos! Aqui toca o que você gosta de ouvir. Tenho que comer aí? Eu só quero se for agachadinho. Tem gente que só anda de mansinho, tem gente que só bebe um pouquinho. Mulheres que esquecem dos maridos e acabam dormindo com o vizinho. Eu gosto de comer arrumadinho, agora tem que ser escondidinho. Por isso é que eu só fico agachadinho. Agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho. Tem homem que não aguenta ver mulher, sou eu. Tem homem que nem sabe o que é, não sou eu. Tem gente que só faz com camisinha, pessoas que só usam quando quer. Prefiro prevenir, dar um jeitinho, o sexo seguro com carinho. Você pode fazer a caixa. Agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho. Tem gente que só anda de mansinho, tem gente que só bebe um pouquinho. Mulheres que esquecem dos maridos e acabam dormindo com o vizinho. Eu gosto de comer arrumadinho, agora tem que ser escondidinho. Por isso é que eu só fico agachadinho. Vai, canta, canta. Agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho. Tem homem que não aguenta ver mulher, sou eu. Tem homem que nem sabe o que é. Eu não. Tem gente que só faz com camisinha, pessoas que só usam quando quer. Prefiro prevenir, dar um jeitinho, um sexo seguro com carinho. Você pode fazer também com xandinho. Agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho. Agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, Yeah! você se encantar. Na sua horta de amor nasceu o seu alto astral. E sempre na ativa, no acarajé e também no carnaval. Vem comigo! Tem pimenta, oh, tem pimenta. Tem pimenta, oh, tem pimenta. Me faz arder de amor. Desse tempero eu quero mais, mais, mais. Uou, uou, uou, tem pimenta, oh, tem pimenta. Tem pimenta, oh, tem pimenta. Me faz arder de amor. Desse tempero eu quero mais, mais, mais. Oh. Pega fogo, tá na boca do povo. Pega fogo, tá na boca do povo. Tão ardente, sou pura semente no fogo do amor. Nos olhos sou água de mar, deixando rolar o prazer do calor. Na boca eu sou tão ardente, sou pura semente no fogo do amor. Nos olhos sou água de mar, deixando rolar o prazer do calor. Na vida eu sou o seu carnaval, agitando geral pra te esquentar. No fogo e no auê da galera, solte o grito de guerra, pimenta chegou. No fogo e no auê da galera, solte o grito de guerra, diz aí. Pimenta chegou. Pega fogo, tá na boca do povo. Pimenta, pimenta, arrebenta de novo. Pega fogo, tá na boca do povo. Pimenta, pimenta, arrebenta de novo. Pega fogo, tá na boca do povo. Pimenta, pimenta, arrebenta de novo. Pega fogo, tá na boca do povo. Pimenta, pimenta, arrebenta de novo. Explode, galera! Eli Rodrigues fazendo a festa. Valeu! A galera que nos aqui da Constelação. Manda um abraço. Essa galera maravilhosa. Ah, Ana, delícia. É, delícia da Ana, né? Delícia da Ana, Ana delícia. Tá aqui, ó. Manda um alô aí. Para Ana, das sobremesas, né? Muito bem. Feliz ano novo, Eli. Feliz ano novo para todos vocês. Valeu, hein? Obrigado mesmo pela audiência. Quem mais aqui? Ah, rapaz, um abraço, feliz ano novo para todos os meus amigos. É, rapaz, geral É, um abraço, Geraldo. Tem um áudio seu aqui, vou colocar no ar. Estamos aqui na Bela Vista, tá? Ouvindo a rádio. Valeu, Geraldo. Pense num bairro maravilhoso, hein? Vamos mais aí da Bela Vista, né? Dona Zumira, aquele abraço, toda a sua família, né? Seu netão, sua filha, seu filho. Dona Zumira tem um filho que trabalha lá na Caixa Econômica, né? Como segurança. Gente boa, meu amigo. Muito obrigado aí pela audiência, hein? Valeu, galerinha querida. Muito obrigado pela sintonia. Um abraço aqui, ó, a um grande amigo nosso, curtindo sempre a gente, rapaz. Aqui, ó. Valeu, mano. Ah, tá no Rio de Janeiro, meu amigão. Muito obrigado aí, rapaz. É o Rodrigues, né? Tá bom, Rodrigues. Rodrigues também. Igual era o Rodrigues dele. Valeu, cara. Você é o cara. Um grande abraço. Muito obrigado pela audiência, né? Daqui, quem vai vir? Bota meu áudio, aonde aqui? Quem é que tá pedindo aqui? Ah, você dá uma olhadinha. Tem que saber aqui, né? Mas aqui é o seguinte, atenção, atenção. Atenção, 23 horas 34 minutinhos. Faltando só 26 minutinhos, hein? 26 minutinhos para 2025. Simbora, galerinha! Vamos que vamos! Mais uma aqui. Ah, essa aqui? A gente manda. Ah, a gente vai rolar aqui, meu irmão. Boa noite, Ari Rodrigues. Agora, eu queria que você botasse uma música aí. Que música? Um casal aqui, dois casal aqui, Nino, Adriana, Lohane Mu, diretamente do Morro do Cuscuz. Quem fala aqui é o Cabeça Branco verdadeiro, hein? Cabeça Bota uma branca. Música aí, Batom Galeno. Eita! Pra muda aí. Casca de bala. Casca de Feliz. Bala? Feliz. Dia 24 aí pra gente aí. Valeu. Um abraço, meu irmão. Dá pra colocar o ar. Ô, senhor. Valeu, meu irmão. Valeu, feliz ano novo. Muito obrigado aí pela audiência. Continue nos abençoando, meu irmão. E a gente continua abençoando você, tá? Muito obrigado aí pela audiência. Pessoal querido, sempre acompanhando a nossa programação, né? Rapaz, é demais, viu? Obrigado também a você. Feliz ano novo! Vamos que vamos ali. Agora, 23 horas, 35 minutinhos. Faltando 25 minutos para 2025. A galera aqui do mutirão está pedindo. Chico bateu no bode, o bode bateu em Chico. Chico apanhou do bode, o bode apanhou do Chico. Quem acabou a briga foi o bode pai de Chico. O seu nome de sambólico se chama bode brinco. Levanta sacode que lá vem o bode, olha aí. Bode Chico. Levanta sacode que lá vem o bode. Bode Chico. Oi, levanta sacode que lá vem o bode, olha aí. Bode Levanta sacode que lá vem o bode. Bode sim. Fala mudo, o topi em tudo. Vai buscar o fundo. Sua vez, sua pipipi. Fala mudo, como me quer escudo. Na frente do absurdo. Sua vez, sua pipipi. Chico bateu no bode, o bode bateu em Chico. Chico apanhou do bode, o bode apanhou de Chico. Quem apagou a briga foi o bode pai de Chico. O seu nome é estrambólico, se chama bode brinco. Levanta sacode que lá vem o bode, olha aí. Levanta sacode que lá vem o bode. Corre sim. Oi, levanta sacode que lá vem o bode, olha aí. Corre sim. Levanta sacode que lá vem o bode. Corre sim. Fala mudo, o topo em tudo. Vai buscar no fundo. Sua vez, sua pipipi. Fala mudo, como bem quer escudo. Na fonte do absurdo. Constelação FM. Feliz ano novo. Eri Rodrigues. Vamos que vamos. A hora certa do SB, atenção. Atenção, atenção. 23 horas 39 minutinhos. Faltando 20 minutinhos para 2025. E você curtindo a Constelação FM. Mais um aqui, ó. Mandou mensagem aí. Estou aqui só esperando para soltar meus blocos, cara. Faz a contagem aí logo. Calma, rapaz. Você está chegando. Calma. Muita calma aí. Manda um abraço aqui, rapaz. Quem está aqui, visitando, que vem, né? Onde, aqui, aí, manda um abraço aí para o Zezinho, rapaz. Ah, quem ama? Leia, Vivi. É Leia, né? Quem tá aqui? Leia, Vivi, toda a família, Norte da Boa Vista, né? É o Dandinha, valeu, Dandinha! Um abração também a vocês aí, Norte da Boa Vista, desse turma maravilhosa, hein? Valeu! Manda um abraço aqui também para o meu amigo, rapaz. Já passou aqui da Rádio Constelação, já trabalhamos juntos aqui da Rádio Constelação. Hoje está na nossa co-irmã, Rádio Guaravira FM, o meu amigão Robinildo Moura. Um abraço, boa tarde, boa noite, bom dia, meu irmão. Super! Ah, rapaz, Robinildo, parabéns, rapaz, pra você, né? O pessoal está aí no Mar das Ações, já, Robinildo, acompanhando, né? Dona Nova, Peixe, taxista, né? Peixe taxista, valeu! O Josa, o Arthur, o Neto, a Adriana, Carlos Rafael, Zé Luziene, Tomás Cláudio, Gino, valeu, meu irmão! Obrigado, Robinildo Moura, um super abraço, feliz ano novo pra você, rapaz, super abraço, amigão. Ah, que Deus continue abençoando. Super Robinildo! Valeu! Você é o cara também, velho! Valeu! Super abraço! Tudo de bom pra você! E tá chegando aqui, ó! A mensagem do delegador, Thiago do Mutirão! Thiago, boa noite, Thiago! Boa noite, Eri! Passando aqui pra desejar a todos os guarabirenses um feliz ano novo! Que Deus possa nos abençoar! Viu? Um ano novo de desafios, porém, de objetivos serão alcançados. Então, Deus abençoe você, abençoe seus ouvintes, a todos os guarabirenses, viu? Vereador Thiago Mutirão, abração. Super abraço, Thiago do Mutirão! Alô, meu irmão, muito obrigado pela audiência! Ah, muito bem, eu tô aqui já. É isso, tá falando aqui, o cara já está com fogos aí. Saúde, paz, alegria, muito bem, tá, mas eu quero. Eu só escrevo aqui, meu. Simbora! Atenção, atenção! 23 horas 42 minutos, faltando só 18 minutinhos para 2024! Alô, nação timbaleira! Alô, meu povo do Candeal! Para 2025, 2024 vai embora! Balada, puxa que é teu. O passinho dessa timbalada, minha princesa. Vem aqui para mostrar tonelada de desejo. O xerém dessa timbalada, nunca se esqueça. Pro caminho dessa timbalada, puxa tetê. E valeu pro sol nos levar. De Parangolé pra lá. Vem me dizer que a maré é um. Viver valeu pro sol nos levar. De Parangolé pra lá. Vem me dizer que a maré. Uou, uou, leva, leva, leva. Leva, levada do timbal. Au, au, leva, leva, leva. Leva, levada do timbal. Leva, leva, leva. Leva, levada do timbal. Au, au, leva, leva, leva. Leva, levada do timbal. E hoje, ai, tô feliz é de te ver, yeah. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu me virei em fevereiro. Arrenda, meu tchau. E hoje, tô feliz de te ver, yeah. Com dinheiro ou sem dinheiro, fevereiro eu vou. Fevereiro eu sou. Leva, leva, leva. Leva, levada do timbal. Au, au. Leva, leva, leva. Leva, levada do timbal. Leva, leva, leva. Leva, levada do timbal. Au, au. Leva, leva, leva. Leva, levada do timbal. Suena, banda, né? Segura o samba. Joga lá em cima, menina do alto do Gantuá, menina da Ribeira, é menina do alto do Candial, menina dessa cidade negra, é, tenho algo a te falar, eu, sim, tenho algo a te comunicar, é, tenho algo a te falar, eu, sim, tenho algo a te comunicar. Vem dançar comigo na banda Mel Negona. Ou vem comigo, vem, vem me namorar. É um balanço gostoso, swing que dá, eu. Ou vem comigo, vem, vem abagiar. É, se é de rola, batuca, já é na ponta do pé. Na casa de ança, prato de naja, folha de guiné. E se vamos usar de acarajé com muito axé. Vem ver as meninas, roda baiana, sente como é suega. Samba e, samba e, samba. Samba menina, samba e, samba e, samba. Batana mel, samba e, samba e, samba. Segura de bumba, samba e, samba e, samba. Suega, banda mel. Te falar, eu, sim, tenho algo a te comunicar. É, se é de rola, batuca, já é na ponta do pé. Na casa de anso, prato de naja, folha de guiné. E se vamos usar de acarajé, já é com muito axé. Vem ver as meninas, roda baiana, sente como é de diz. Samba e, samba e, samba. Samba menina, samba e, samba e, samba. Guardando a mel, samba e, samba e, samba. Cintura de bumba, samba e, samba e, samba. Vem! Rasga! Joga em cima! Valeu, valeu! Constelação. Alegria, constelação, FM é mais interação. Eri Rodrigues. Vamos que vamos! Atenção, atenção! É 23 horas 47 minutos. Faltando 13 minutos para 12h25. Eita! Já emociona demais, hein? Eri Rodrigues, cuidado! Eu até disse pra sua mensagem aqui. Cuidado, Eri Rodrigues, meu Deus! Eita, nosso companheiro Beto Lima! Beto Lima, boa noite, meu irmão! É, boa noite, Eri, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Constelação FM. Quero mandar um abraço todo especial, dizer também que estamos aqui esperando chegar o novo ano, numa boa aqui, em família aqui, eu, minha esposa Elefane, o Elcio, a Ana Aline, a Ana, os filhos de Ana e Ana Aline, também a nossa amiga que veio aqui do Rio de Janeiro, Jó, e também o nosso amigo Antônio e o seu filho, todo mundo aqui curtindo na boa aqui no Nordeste, na Rosil Guedes, esperando só você dar contagem regressiva. Bota quente, amigo! Um abraço, meu companheiro de trabalho, Super Beto Lima! Feliz ano novo, garotão! Tá na você, sua esposa, toda essa galera maravilhosa que você citou, meu irmão! Manda um abraço aqui também para o nosso companheiro de trabalho, rapaz! É, sempre também acompanhando a gente, né? Valeu! Super Beto Lima! Manda um abraço aqui para o Neto, Neto! Boa noite, equipe! Quem está na transição hoje, hein? Beleza! Vando do Mutirão, tá aqui, valeu, um abraço, Vando do Mutirão, toda a turma, valeu, meu irmão, pessoal querido, um abraço aqui para o nosso companheiro aqui de trabalho também, rapaz, o Super Rubens, Rubens Marcelo, filho do Marcelo Alexandre, o nosso diretor de programação aqui, parabéns, ali pelo trabalho, feliz ano novo, parabéns pelo trabalho, feliz ano novo para você, Rubens, Rubens é um cara maravilhoso, hein? Feliz demais, graças a Deus, meu irmão. Feliz ano novo. Um abraço aqui, ó. Ah, tá mandando aqui, escritozinho direitinho. Josemildo Alves tá aqui acompanhando a gente. Boa noite ali. Manda um alô aí. Ah, no sítio Lagoa de Serra, né? Para Lourdes, Mocinho, tem mais? Josenildo, Vítor, Vinícius, também os filhos, né? Toda a galera que está aí ligadinha na Constelação, esperando a contagem regressiva. A outra aqui, Feliz Ano Novo, Zeri! Toda a turma da Constelação! Valeu, Rosângela! Felicidade mais uma vez pra você, né? Aniversariante do dia. Boa noite, Zeri Rodrigues! Feliz Ano Novo! Albeniz! Um abraço, Albeniz! Um abraço pra você, garotão. Deus continue abençoando. Ano novo chegando, hein? E atenção. Atenção, atenção. 23 horas e 50 minutos. 10 minutos só saldam para 2025. Eita coisa boa. Comecei a me arrepiar também. Eita, chegando aqui, ratinho aqui ali. Ah, tem aqui, tá mandando? Ah, tá mandando. Tá dizendo aqui, eu não tenho usado o nome da pessoa, mas vamos colocar o ar. Vamos lá. Boa noite, meu amigo Eri Rodrigues. Boa noite. Estou acompanhando o seu programa aqui do bairro da Santa Terezinha, da nossa casa, da minha sogra Sandra Pereira. E nossa família está acompanhando o ano novo. Deixa a galera de baixo. Um abraço pra vocês também. Animação, animação. Eita coisa boa. E atenção, atenção, atenção. 23 horas e 51 minutos. 9 minutinhos no escritório de 2025! Eita coisa boa! Que Deus abençoe e ilumine a todos vocês, hein? Muito obrigado pela audiência. Valeu, valeu! Um abraço, Edinalva! Felicidade pra você! Tá mandando aqui, né? Boa noite, Elisa! 2025 tá chegando, valeu, um abração. Abração pra quem mais? Rapidinho aqui, rapidinho ali. Rapidinho, vamos fazer a contagem regressiva. O Nicola aí, Lucinete. Tá mandando áudio? Então a gente rola, rapidinho, rapidinho. Boa noite, meu amigo Eri Rodrigo. Tô passando pra dar um feliz ano novo a todos os guarabrinhos, a todos os seus ouvintes. E dizer que Deus abençoe nós todos, certo? Muita saúde, muita felicidade. Manda um alô pra minha esposa Lucinete. Um alô aí pra toda a minha família Cardoso, se encontra no Rio de Janeiro, Guarabira, e Eduardo e Eronice. Tá certo? Valeu, Nicoca. Boa noite pra todos. Meu amigão, Super Nicoca aí no bairro da Primavera, rapaz. É, eu também me escuto aí. Eita, tá um cara aqui. Quem é, hein? Ah, rapaz. Tony. Valeu, Tony. Ah, tá o cara botar foguinho, senhor. Boa noite, Ari. Aqui é Tony de Caixa dos Guedes com Roberto aqui, Miguel, Clarim e Fernando. Manda um alô aí pra gente aí, Caixa dos Guedes, todo em Cachoeira. Pessoal querida de Cachoeira dos Guedes, feliz ano novo! Que agora rapidinho, rapidinho, a Creuza, Creuza, boa noite, feliz ano novo! Boa noite, meu amigo Eli Rodrigo, aqui é sua amiga Creuza de Serrinha. Estamos aqui todos na escuta, eu e minha família, manda um alô aqui pra nós, Creuza de Serrinha e toda a família. Estamos aqui esperando aí mais um ano, né, com as bênçãos do Senhor. Manda um alô aqui pra nós, Creuza de Serrinha e toda a família. Pessoal querido aí, Serrinha, feliz ano novo, que Deus continue abençoando. E aí? Atenção, atenção, 23 horas mais 53 minutos. 7 minutinhos para 2025! Eita! Super abraço aqui, a mensagem de Clemilson Alves. Um abraço, Clemilson! Ah, rapaz, meu amigo lá de Alagoinha, né, Clemilson? Super abraço, cara! Valeu! Tá aqui, manda um abraço aqui, ali. Para Aurélio Trópoli. Abraço, Aurélio. Valeu. Simone, Vitor, quem mais aqui? Miguel, Bechó. Quem mais? Em Cuitegi, na escuta. Que beleza, hein? Abraço, galera. Muito obrigado mesmo. Aurélio Trópoli. Um abraço, Aurélio. Saudade, cara. Grande abraço pra você. Tá aqui quem é que tá gravando? Rapidinho aqui, rapidinho ali. É, Flamarion. Valeu, Flamarion. Olá, Eri. Boa noite. Aqui é Erivane Flamarion, no bairro do Cordeiro. Eita. Estamos desejando feliz ano novo para todos os amigos e familiares aqui. Valeu. Muito obrigado pela sintonia. Atenção. 23 horas, 54 minutos. 6 minutos nos separam de 2025. É a Constelação FM. Hélio Rodrigues ao seu lado, hein? Sempre, sempre, sempre. Atenção, atenção. Ah, tá aí, Alexandre. Alô, Alexandre. Joga só o que joga pra cima. Boa noite, Hélio Rodrigues. Aqui, Alexandre, aqui. Alexandre, o Sítio Cajá aqui. Eu quero mandar aqui um alô aqui pro meu amigo aqui, Cristóvão, meu irmão Theo, meu amigo Neco, meu sobrinho aqui. Vitor, desejar um feliz ano novo pra você e a galera toda inteira aí em peso da Constelação FM, valeu? Valeu em 2025, Eri. Valeu, um abraço. Valeu, Alexandre aqui do Sítio Cajá. Agora, Erinaldo Araújo. Tô, Erinaldo. Boa noite, Eri Rodrigues. Aqui é Erinaldo aqui do Bairro Esplanada. Passando aqui pra desejar a todos um feliz ano novo. Estamos aqui, viu? Na expectativa da virada aqui na Esplanada, toda a família aqui retransmitindo esse grande programa com o Eri Rodrigues, o programa da virada. Deus abençoe a nós todos. Valeu, meu irmão, super abraço, que Deus continue abençoando todos vocês. E atenção, 23 horas 55 minutos, 5 minutos para a chegada de 2025. Você coisa boa. A Edinalda Lopes, um abraço, Edinalda. Boa noite, amigos da Constelação. Que Deus abençoe a todos nós, né? Edinalda Lopes, do Bairro Novo. Amigos, presentes, feliz ano novo, Tarapu. Valeu, tá aí. O que diz a lei? Tá aí, Deus. Quem quer participar aqui? Grande. Valeu, Brete. Fala aí, Brete. Beijo novo. Boa noite, Ari. Manda um alô aqui pro empresário Abrão, que tá com o maior som de Alagoinha da Paraíba, escutando o seu programa, viu? Pronto, você mesmo entrou no ar. Valeu. Quem aqui está mandando uma mensagem rapidinho aqui? A Roberta Nascimento, né? Boa noite. Estamos aqui na escuta, em Itaqueira dos Guedes. Que beleza, hein? Professora Roberta. Tony, Botafoguense. Eita, em família. Abençoado ano novo para todos nós. E amanhã, dia de posse da nossa prefeita Leia. Que beleza, vice prefeito Raimundo Macedo. Do nosso vereador Thiago do Mutirão. Feliz 2025. Valeu, um abraço aí para Roberto Nascimento, de Cachoeira dos Guedes. Falou de Cachoeira dos Guedes, já tá ele, ó. Ele, fala aí. Tafarel. Boa noite, Eri. E a todos os ouvintes. Tafarel Alberto, quer dizer a você, a todos os ouvintes, um feliz ano novo 2025, com muita bênção, muita saúde, muitas realizações. Em nome do Tafarel Roberto, minha esposa Eliane, meus filhos Daiane, Júnior Roberto e Yasmin Lima, desejo a todos vocês um feliz 2025. Que Deus abençoe a todos. Valeu, Tafarel Roberto! E atenção, 23 horas e 57 minutos. Eita, me arrepiando todo. Faltando só 3 minutinhos para 2025. Eri Rodrigues. É tão bom saber que aqui a mensagem do nosso amigo Josafá Fernandes e família, né? Um abraço, Josafá. Estão na escuta, né? Muito bem, rapaz, em Sacoaíba, com a família. Aqui da Constelação, aguardando aí, né? 2025, com certeza, meu irmão. Josafá Fernandes, toda a família, né? Adailton, Julião, doutor Ivan, Julião, doutor Félix e família. Luizinho e família. Feliz ano novo, Eri Rodrigues, que bom. Feliz ano novo, que Deus continue abençoando a todos nós, hein? Eita, Bulungu! Meu querido! Ai, ai, ai, um abração! Meu amigo, rapaz, Paulinho da Matança, mais uma vez, Paulinho. Feliz ano novo, rapaz, que Deus continue abençoando, hein? Grande Paulinho da Matança! Matança! Pessoa maravilhosa aí, Paulinho. Seu filhão também, toda a turma. Mais aqui? Atenção, atenção, 23 horas mais 59 minutos, um minutinho para 2025. Atenção, atenção, atenção, atenção, está do outro lado. atenção para 12h25. Atenção, você que está aí, ó, se preparando para soltar esses fogos maravilhosos para 12h25. Chegar com muita, muita tranquilidade. Vamos pedir a Deus muita força. Senhor, esta é a hora, este é o momento maravilhoso onde realmente pedimos muita força. Feche os olhos aí, você. Feche os olhos. Deus, ajuda. Ajuda quem realmente pede tanto ao Senhor. Se pedimos, é porque realmente estamos precisando, Senhor. Essa é a hora, essa é a hora. A toda a nossa equipe aqui da Consolação FM 2025 tem que vir aí. Atenção, atenção. 50 segundos para 2025. segundos para 2025. Que Deus nos abençoe. Está chegando um novo ano. Muita saúde para todos. Atenção, atenção. 20 segundos para 2025. Tudo isso a gente vai comemorar. Feliz ano novo. Saúde, paz, alegria. E atenção. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz Ano Novo! Que Deus abençoe a todos! Atenção! Feliz 2025! Todo dia nasce novo em cada noite. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce um novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce um novo em cada amanhecer. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se for. Todo dia nasce um ovo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce um ovo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce um ovo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce um ovo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Todo dia nasce. Feliz 2025, pessoal querido! Emoção, né? Emoção! Eu agradeço a Deus, que Deus nos ilumine. Tá chegando o novo ano! Então, você tá curtindo o Conceição FM, Rodrigues, fazendo sede da festa. Marca o que citou, agora estamos! 2025 com muita felicidade para todos, hein? É, eu fico aqui até meia hora do novo ano, né? É tão bom. 6 minutos de 1º de janeiro de 2025. Muita paz para todos. Eu só mandando também mensagem já aqui. Deus abençoe a todos. Que bom, que bom. Estou com vocês. As namoradas estão aqui. Um abraço aqui, ó. Sargento Sorrindo. Um abraço, sargento. Boa noite, Eri Rodrigues. Boa noite, companheiro da Constelação FM. Quem está falando aqui é o sargento Francelino. Eu quero mandar um feliz ano novo para meu amigão Beto Lima, Elcio Silva de Gá e a todos vocês da Constelação FM. Um abraço. Valeu, Francelino. Obrigado mesmo pela audiência, garotão. Feliz ano novo. Tá aqui, manda um alô pra mim ali. Toda a galera aqui do Rosário, né? É o Ailton. Ailton, feliz ano novo, garotão. Que Deus continue abençoando, hein? Vamos lá. Deus está participando. Vai batendo. Claro. Meia-noite, 30 minutos. Estarei por aqui. 7 minutos de um novo ano. 2025 com muita felicidade para todos. Boa noite, Ari Rodrigues. Aqui é Cláudia, da Camela Guedes. Manda um alô aqui pra Cleide, Mema, Alexandre, Ana, Luiz, Santo, Randa Marques, pra todo que não escuta. Ok, valeu. Alô, Tino. Boa noite, meu amigo Ari. Feliz ano novo pra tu aí, pai. Teu amigo Tino, da Bomboniere. Faça aí pra tu, viu? Valeu, que Deus continue abençoando você, toda a sua família, Tino. É o cara, Delícia do Novo. E quem aqui também, deixa eu dar uma olhada. Ah, Mário, meu amigo Mário. Valeu. Boa noite, Ari Rodrigues. Tô numa belíssima audiência do seu programa. Feliz ano novo a todos da Constelação FM, toda a população da nossa cidade de Guarabira. Mário Protético, meu amigo. Valeu, Mário Protético! Tá aqui, boa noite. É língua do alô aí, rapaz. É. Estamos muito no programa, né? Edivaldo, Devita, do Sítio Escrivão. Destino a turma maravilhosa, hein? Valeu! Edivaldo, Devita, do Sítio Escrivão. Lá tá, cuidado. Valeu. Um abraço aqui pra quem mais? Isso aqui é Edivaldo Watts, né? Como André Guadalupe, ele tá aqui. Obrigado, Edivaldo. Valeu. Valeu. Mais um cordeiro, rapaz. Feliz ano novo. Valeu. Só mais um cordeiro. Sábio Pintor. Alô, Sábio! Francisco Pintor, meu amigo Fábio, rapaz. Super abraço, Pintor, maravilhoso. Fica só do Cordeiro. Ah, um abraço aqui, mas quem aqui? Você dá uma olhada, hein? Feliz ano novo, Délio Rodrigues. Ah, estamos aqui, ó, em Sacoaíba, com a família, ouvindo a Constelação, aguardando 2025. Foi antes, né? Que mandou, então, nós vamos passar ferrando e tal, aqui, ó, já falei, valeu ali, feliz ano novo, né? Já falei aqui, né? Então vamos pra outra. Quem mais aqui? Ah, já seguiu no Alves de curtindo a gente, manda mensagem aí, ali, alô, Eri Rodrigues, a gente tá aqui no Sítio Lagoa de Serra, eu, Lourdes, Jaize, Mocinha, Vitor Vinícius e nossa amiga Ninha e dona Tia Sula, manda um abraço aí pra toda a galera aí do Sítio Lagoa de Serra. Pessoal querido do Sítio Lagoa de Serra, aquele abraço! Mais uma participação rapidinho aqui, ó. Boa noite aí, família Oliveira, né? É, de Tanques. É, unindo, ouvindo sempre a programação da Constelação. Que querido, valeu! Muito obrigado pela audiência, né? Quem é aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. O Janson! Vamos lá, Janson, fala aí. Boa noite. Um abraço aí, uma boa noite aí. Feliz ano novo pra família Oliveira nos Tanques. Reunido na escuta da melhor, Constelação FM. Tamo junto. Perna louco na voz. Valeu, muito obrigado pela sintonia. Atenção, atenção. Quem mais aqui? Vai estar participando. É tão bom. Ah, Chico, vamos, Chico. Fala, Chico. Quero um alô de feliz ano novo. Do Feirão da Economia, Biró. Valeu, Tiro! Ah, vamos no Ricardo! Vamos da água mineral, é? Vai, fala! Boa noite, Eri! Ricardo da Água Mineral tá passando por aqui pra desejar um feliz ano novo, muita paz, muita saúde pra todos! Feliz ano novo! A gente deseja tudo de bom pra você! Continue abençoando a todos nós. Feliz 2025! Boa noite, Eli Rodrigues. Aqui quem fala é Felipe da Rua Santa Isabel. Vou mandar um abraço aí pro meu compadre Maianz, minha sogra Ninha Nascimento e meu sogro aí, Flávio Nascimento, Flávio Fernandes. Um abraço aí, feliz ano novo a todos. Valeu, meu irmão! Vou falar, irmão! Colega aqui da nossa emissora, da Rádio Constelação, o Anderson Lima, feliz ano novo, garotão! Feliz ano novo, Reni Rodrigues, feliz ano novo a todos que fazem a Rádio Constelação FM, a todos os amigos, clientes, colaboradores que fazem desta emissora a mais ouvida da cidade, Reni Rodrigues, mais um ano que se encerra e somos gratos por cada momento que compartilhamos junto, Eri Rodrigues, com você, com Marcelo Alexandre, com os demais colaboradores, nosso amigo Beto Lima, José Roberto, e para não esquecer o nome dos demais, parabenizar a todos vocês que ficaram conosco durante esse ano de 2024 e agora em 2025, com grandes novidades para todos os clientes, amigos e ouvintes da Rádio Constelação FM, desejamos um ano novo repleto de novas oportunidades e de muita prosperidade. Quero também, Eri Rodrigues, falar para vocês, estou aqui em casa, estou em família, estou ao lado da minha esposa Aniele, estou aqui ao lado da minha sogra, também a Vera Lúcia, ao Roberto, seu esposo, e toda a família. Quero também desejar um feliz ano novo, porque todos os rádios estão ligados aqui na Rua dos Sonhos, na Primavera, todos os meus vizinhos, desejar um feliz 2025 de muita conquista e prosperidade para todos que fazem a Rádio Constelação FM de Guarabira em toda a região. Valeu, Eri Rodrigues! Um super abraço, Anderson Lima, companheiro aqui da Constelação. Feliz ano novo, garotão! Valeu, valeu! Que Deus continue abençoando. Manda um abraço aqui, rapaz, mandando mensagem pra gente. Nosso amigo Mendonça. Mendonça, meu irmão, ainda primavera, né, Mendonça? Sua esposa, seu filho, toda a turma aí da família. Feliz ano novo! Super Mendonça! Valeu, que Deus continue abençoando, garotão! Muito obrigado mesmo pela audiência, né? Ah, meu amigo Marcelo, curtindo sempre a gente, aí na primavera também, ele que trabalha lá na Igreja Santo Antônio, é da nossa também, Jesus Ressuscitado, faz parte do nosso Texto dos Homens. Valeu, Marcelão! Manda um abraço pra Zezinho Terrinho, a Santa Terezinha, pense no cara, meu compadre Pedro do Havaí, valeu, Pedrão! Feliz ano novo, garotão! Para você, a sua esposa, Dona Rosa, suas filhas, netos, todo mundo, hein? Genros, toda a turma aí! Valeu! Essa tá ligando aqui, meu amigo Paulinho da Matança, aquele abraço, meu irmão! Muito obrigado mesmo pela audiência, né? Valeu, manda mensagem aí. Ah, rapaz, Gaisai, alô Gaisai, feliz ano novo pra você, grande amigo. Que Deus continue abençoando. Ah, Dorval Mengão, é lá da Bela Vista, rapaz, Dorval. Dorval, fala aí, Dorval, vai com a gente. Manda ver aí, feliz ano novo, garotão. Obrigado, que você e sua família, igualmente a minha. Valeu, valeu. Ah, o Eduardo quer participar? Pois não, Eduardo. Peraí, olha aí, tô sei lá aí, a mensagem, manda. Oi, manda mensagem? Não, peraí, que tá ligou pra mim, pro Pato. Valeu. Aqui a gente foca. Chegou a mensagem de Rosa. O Eri só fica aqui, ó, até meia-noite e meia, né? Então, são meia-noite, 16 já. 16 minutinhos. Valeu, muito obrigado mesmo pela audiência. Pessoal querido aqui, participando, tem aqui. Eri, rapaz, boa noite. Ah, já boa madrugada. Eu desejo feliz ano novo para você. Todos são na escuta. Geraldo Sol Neves. Deg, Patrícia. Genilson, Jairo, Clara, Cecília e Pedro. Feliz ano novo, Eri! Quem está mandando essa mensagem é a Marina dos Olhos de Deus. Tá aqui, tudo escritozinho, né? Muito bem. Tem mais aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Valeu, a gente rola aqui. Quem é que está mandando mensagem? Lucas Vital. Alô, Lucas. Bota, vai. Falando ano novo aqui com meu sogro, com o pai dele, seu Antônio e Marinaldo. Feliz ano novo a todos de Guarabira. Valeu, garotão! Alô, galera querida! Feliz ano novo! Eita, muito bem, tá certo, né? Só estamos dizendo também pra baixar um pouquinho a trilha, né? A gente baixa. Aqui no Titi deu uma ordem. Manda um abraço aí. A galera aqui de Guarabira, né? Ouvindo a gente, a Rádio Constelação FM, né? Mandar um abraço, já que eu estou aqui, no Rio Grande do Norte, atrás, Madison, alô Madison, está no Rio Grande do Norte, curtindo a gente pela internet, valeu, obrigadão. Boa noite, Eri Rodrigues, aqui é o Cássio, aqui estou aqui na casa do nosso amigo Bó, aqui no Bairro do Poder, com toda a família reunida, estou com minha esposa aqui, Edilene, e todos os familiares perto, estamos aqui nessa rádio maravilhosa, queria que você desejasse primeiramente a Deus, tudo de bom para todos nós, e que muita saúde para nós, que esse ano que vai começar, muitas realizações, muitas prosperidades para cada um de nós. Valeu, forte abraço. Valeu! Vamos agora, José Félix, o mutirão. Tava aqui a galera do mutirão, Joãozinha, Simão. Feliz ano novo pra você, viu? Graças a Deus. Saúde. Tô aqui no mutirão, viu? Mutirão. José, João, Rafael, Gordo, Tião, feliz 2025 para todos vocês! Muito obrigado mesmo! Ah, mandar um abraço aqui, meu amigo Ricardo, do bairro São José. Boa noite, Ricardo. Feliz ano novo, garotão. Boa noite, Ari. Boa noite a todos que fazem a Rádio Constelação. Aqui é Ricardo, do bairro São José. Fica com Deus aí, meu filho. E 2025 cheio de paz, de saúde. Sem dúvida, Ricardo, valeu! Aqui, ó, na Vila Padre Cícero, estamos na audiência ali, ligadinhos mesmo, hein? Valeu, feliz ano novo! É o nosso amigão Cleiton Tex. Fala, Cleiton! Boa madrugada, meu amigo Elis Rodrigues. Estou ligadinho aqui na programação, né, nessa noite maravilhosa de Réveillon 2025. Passando aqui para dar um feliz ano novo a toda a galerinha de Guarabira e região. Também mandar um alô aqui, um abraço aqui para todos que estão aqui reunidos aqui, a minha família aqui. Certo, meu irmão? Desejo aí um feliz ano novo para você também aí, tudo de bom, cara. Valeu, que Deus continue abençoando. Lá, quem é que está aqui? Está escrito aqui no zap. Alícia, vamos lá, boa noite. Novo, Eri, aqui quem fala é Alícia. Feliz ano novo para Alex, meu esposo, tio Márcio e toda a minha família daqui da Bela Vista. Lídia Mara, é você, Lídia Mara, do Bairro Nordeste. Grande, Eri, feliz ano novo, então, muita paz e saúde Mara, a todos vocês da Constelação FM. Estamos aqui em Pedro da Havaí, Conveniência Havaí, comemorando mais uma virada de ano, né? Que Deus abençoe a todos que estão ouvindo e a todos vocês aí, todas as famílias. Valeu, Ari, um abraço! Valeu, meu irmão! Tô tendo o zap aqui, né? No telefone de você passou o zap pra gente e tá o nome da sua esposa, tá? Valeu! Tem mais aqui? Tem mais aqui? Ah, valeu! Boa madrugada, Ari! Boa madrugada! Feliz 2025! Tá aqui, dizendo pra gente, o Flávio, grande Flávio, valeu, meu irmão, ótima madrugada, entendeu? Ótimo, feliz ano novo, que esse ano seja iniciado com atletas, e muita luz, hein? Atleta luz, paz, para todos nós. Um abraço, meu irmão, super Flávio, valeu, Flávio. Tem mais aqui? Ah, o Santo. Tanto na Santa Terezinha. Senhor, chegamos juntos, pai. Aqui é assim, tudo curado. Feliz ano novo a todos, pai. Valeu, cara, valeu. Terapia Severino, meu irmão. Boa madrugada, feliz ano novo. Alô, Eri, bom dia e tenha um feliz ano novo a todos que fazem a Rádio Constelação FM de Guarabira. Estou aqui, é Severino Nunes. Do Morro do Cuscuz, junto aqui com o Tony Gá e toda a sua família, reunido, comemorando essa passagem de ano e que Deus possa abençoar nós nesse 2025, com muita paz, muita saúde e muita felicidade. Um abraço a vocês que fazem a Constelação FM e todo o povo de Guarabira. Isso mesmo, agora 21 minutos de janeiro 2025. Feliz ano novo. Léo, do Brilho, alô Léo. Feliz Natal, desejando um feliz ano novo aí pra valeu. Terezinha, minha mãe, aí do bairro do Cordeiro, Mano, Dion, Jorge, todos meus irmãos aí, Léo Dom, abraço aí pra toda a galera do Cordeiro, valeu. Valeu. Feliz ano novo pra todos. Muito obrigado, meu irmão. Aqui é Luísio, né, Luísio. Raminho, boa noite, Ari Rodrigues. É Raminho, feliz ano novo, meu amigão. Feliz ano novo, estou na escuta, que bom, né? Graças a Deus, feliz ano novo pra você também, Raminho. Que Deus continue abençoando, rapaz, sempre em você. Continue ouvindo a Constelação. Bom dia, Ari Rodrigues, feliz ano novo. Realmente, bom dia, né? 22 minutinhos de novo dia. Deus abençoe a todos nós, né? É o Danda do Sol Flash. Ah, grande banda, rapaz. Valeu. Eita, Marcelo Alexandre. Bom dia, feliz ano novo, Marcelo. Nosso companheiro aqui da Constelação. Olá, Eri Rodrigues, feliz ano novo para você e todos os ouvintes da Rádio Constelação FM. Cobertura total das posses, cerimônias de posses dos eleitos, diplomados, prefeitos aqui da nossa região, especialmente Leia, o vice Raimundo Macedo e também os vereadores aqui de Guarabira. Mas, Eri, 2025 chegando. Você já tocou o hino do Botafogo, meu irmão? Um abraço, o time campeão de 24. Rapaz, esse é Marcelo Alexandre, ó. E Rubens Marcelo Filhão. Tem outros aqui, também botafoguenses, no zap da Constelação. Estou vendo as fotos. Continuando rapidinho por aqui, ele. Ah, falta de corrente elétrica rapidinho, a gente voltou. Esse Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Vamos colocar aqui, mas. Atenção, está aqui. Eri, o que está fazendo? Ah, já está de volta. Constelação, graças a Deus. Estamos de volta. Valeu, meu irmão. Que Deus continue abençoando. Quem mais aqui? Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. Ah, rapaz, meu amigo. Suter, fica à vontade. Feri Rodrigues, feliz ano novo pra todos que fazem a Constelação FM. Quem tá falando é Paulinho da Matança, meu irmão. Um abraço, tudo de bom, meu querido. Que Deus continue te abençoando sempre. Valeu, Paulinho da Matança. Um super abraço pra você, rapaz. Vamos que ó, vamos que vamos. Bom dia, macho velho. Aqui é Careca Tecnicista. Ei, macho velho, um feliz ano novo pra você e pra todos aí da Rádio Constelação FM, pra todos os taxistas de Guarani, região, toda a minha família, todos meus amigos do ciclista aí, pedalando pela fé, o Tataruga de Cuitegi. Que Deus abençoe cada um de nós, a você e a todos aí. Um bom dia, um feliz 2025. Um feliz ano novo pra todos. Um abraço. Super abraço! E agora o Roberto. Fala, Roberto! Feliz ano novo, garotão! Boa noite, Eri Rodrigues. Mel Ribeiro tá na grande audiência aqui, no Alto da Boa Vista, em Guarabira. Quero abraçar. Feliz ano novo para todos vocês aí da Rádio Constelação FM. E abraçar meus filhos, a Maria Clara, João Lucas, o Ravi Azael e a minha esposa Josinalva, que tá na grande audiência aqui. Feliz ano novo para todos vocês. Inês, feliz ano novo! Agora a hora certa, 29 minutos de 2025. Agora João Paulo, alô João Paulo. Boa noite, Eri Rodrigues. Feliz ano novo aqui da casa de Naldo Soldador, no Assis Chateaubriand. Isso mesmo, pessoal querido. No Assis Chateaubriand, aquele abraço do Eri. Muito obrigado pela sintonia. Eu agradeço mesmo a todos, hein? Valeu mesmo. Que Deus continue abençoando a todos os ouvintes da Rádio Constelação. Fico muito feliz em sempre estar aqui fazendo a contagem regressiva. Peço desculpas porque a nossa eletricidade, né? Foi rapidinho aqui, aí mas a gente voltou no ar. Tá certo? Feliz ano novo! Que Deus continue abençoando! Quem aqui, hein? Everton! Meu amigo Everton! Da GH Construções e GH Ferragens. Um abraço, Everton! Que Deus continue abençoando, rapaz! Você, sua esposa, seu filhão. É? Muito obrigado mesmo pela audiência, cara. A sua mensagem aqui enviada, ela não está querendo abrir, né? Mas você está mandando mensagem, feliz ano novo, né? Emerson Cláudio e toda a turma, toda a família do GH Construções e GH Ferragens. Valeu, muito obrigado mesmo pela audiência. E assim, né? A gente coloca todos aqui, mas tem que saber se está abrindo, para ficar tudo legal. O ouvinte aqui é a vez, né, da gente. Olha, a pessoa está aqui, eu mandei ali, mas não deu, né? Deu sim. Saiu antes, meu irmão. Outros não abrem. Valeu, mas por quê? Deu um probleminha. Mas eu já falei aqui, já falei também. Que Deus continue abençoando a todos. Super abraço, Eli Rodrigues. A gente se encontra, se Deus quiser. Na programação da Constelação, estarei com o programa Tarde Mais, primeiro do ano, quinta-feira, a partir de 14h, tá? Mas estarei trabalhando amanhã aqui na parte técnica com a nossa equipe. Valeu, gente! Muito obrigado pela audiência! Que Deus continue nos abençoando! Em mais um super ano 2025 agora, hein? E aí? Que Deus continue abençoando! Feliz ano novo! Querendo falar, Eduardo Lima, nosso técnico maravilhoso, tchau. Valeu, Eri. Bota um freio aí pra gente, faz a festa da gente, bota quente, rapaz. Valeu, a gente aqui da Rosil Guedes aqui, ó. O Elfa aqui, o Elfa tá doidinho pra dançar. O Rarrai, professor Rarrai tá doidinho pra dançar o freio, fazer o auê no freio. Beto Lima, meu amigão. Já que eu vou ter Beto Lima, tem outro aqui. Ah, Brenda Santos, sou João Brenda. Feliz ano novo. Oi, Eli! É Sandra, feliz ano novo, meu amigo. A Sandra saiu outro telefone aqui, Sandra. Mais um ano, valeu. Graças a Deus, graças estaremos a Deus. Juntos. Sandra de Alagoinha. Todos os amigos da Constelação, feliz ano novo, fica com Deus. E você também, minha amiga Sandra. Sua filha, pessoal querido aí. Valeu, hein. Simbora, galerinha. 33 minutos e um novo ano. Tchau, tchau. Feliz ano novo. O vento faz rendezvous com seu cabelo alinhado, acostumado com meio bolado. Acho que o passo é do seu sapato. Dona Nana tá danada, o santo dela desceu, a jangada tá lavada. Deixaria a areia coberta de você, com seu cabelo enrolado. Leva um cacho de tender, salte que o solto é do seu sapato. Passe que o espaço é do seu cavalo. YC 976. Feliz ano novo, saúde, paz, alegria pra valer. 92.1 MHz. A gente deseja tudo de bom pra você. Rádio Constelação FM, a nossa rádio. Guaramira, Paraíba. Tudo de bom. Coisas que só a Guaramóveis faz para você. Nós entendemos, como ninguém, as necessidades do seu lar. Móveis, eletros, utensílios para cada cantinho da sua casa com a marca Guaramóveis. Montagem, entrega, descontos e facilidades. Neste Natal, só a Guaramóveis tem. Vem viver o Natal especial da Guaramóveis. Quantos aqui ouvem, os olhos eram de fé. A folha do não me toque, o medo da solidão, solidão. Mais tarde. Sonhei que eu tava num lugar perfeito, onde meio ano, só tinha fevereiro. E sonhei que eu tava num lugar legal. Meu coração tava pulando carnaval. Hey! Constelação FM. A cara e teu querer é perverso. A gente fica bem aqui no chão da sala. Eu te queria a vida toda, te confesso. Por mim a gente nem precisa mais da estrada. Eu deixo você longe, quero você perto. Ficar na minha sombra, eu posso ser seu rastro. Eu quero tu na linha, vivo morto ou claro. Eu quero tu na minha boca, e a minha boca quer você. Que é real, que eu te prometo o meu melhor. Fala pra mim que eu quero ouvir, que tu sentiu o que eu senti. Oh, diga pra mim que é real, que eu te prometo o meu melhor. Fala pra mim que eu quero ouvir, que tu sentiu o que eu senti. A gente fica bem aqui no chão da sala. Eu te queria a vida toda, te confesso. Por mim a gente nem precisa mais da estrada. Eu vejo você longe, quero você perto. Ficar na minha sombra, eu posso ser seu rastro. Eu quero tu na linha, vivo morto claro. Eu quero tu na minha boca, e a minha boca quer você. Que é real, que eu te prometo o meu melhor. Fala pra mim que eu quero ouvir, que tu sentiu o que eu senti. Oh, diga pra mim que é real, que eu te prometo o meu melhor. Fala pra mim que eu quero ouvir, que tu sentiu o que eu senti. Henri Freitas, você toma cuidado, tá? Eu posso ser seu terror. É mais um almoço em frente ao espelho. Tudo pra dois, acompanhado de mim mesmo. O piso do quarto não tem mais cabelo. E nessa cama sobra espaço e travesseiro. Tô seguindo a vida normal, mas tá faltando o principal. Sem você aqui do meu lado, tô bem, bem mal. Eu posso estar aqui comendo o pão que você amassou, mas saiba que é questão de tempo pro meu sofrimento virar seu terror. Eu posso estar aqui comendo o pão que você amassou, mas saiba que é questão de tempo pro meu sofrimento virar seu terror. Oh, oh, oh, oh, oh. Alge Music, alô Léo Major, alô Ho Ho, para Vitinho. Tô seguindo a vida normal, mas tá faltando o principal. Sem você aqui do meu lado, tô bem, bem mal. Todo mundo junto com a terapia. Constelação FM. Mais sucessos. Feliz ano novo, vamos juntos celebrar. Constelação FM, é tempo de festa. Nosso som está no ar. Chorando o gelo que você me deu, achando que você já me esqueceu. Nem sei se foi você ou se foi eu, menina. Menina, eu tô ficando com uma sensação que eu fui a pista e você o avião. Você é o trem, eu a estação. Sou menina, sou menina. Eu lembro beijos, luz e poesia, sal na pele, você. Fazia. Será que eu lembro que não existia? E você dizia, baby, I love you. Tô na Bahia, tô sentindo frio. Praia tá cheia em mim, tudo vazio. Quebrei a corda e eu tô por um fio. Sou menina, sou menina. Eu te procuro até não poder mais. Na internet, bares, nos jornais. Encontrar você é o que eu quero mais. Sou menina, sou menina. Eu lembro beijos, luz e poesia. Sal na pele, você me lambia. E eu dizia, baby, I love you. Eu lembro a cara que você fazia. Será que eu lembro que não existia? E você dizia, baby, I love you. Seu desejo, Piara Tchê, Alessandro, somos nós. Eu tô ficando com uma sensação que eu fui a pista e você o avião. Você é o trem, eu a estação. Eu lembro beijos, luz e poesia. Sal na pele, você me lambia. E eu dizia, baby, I love you. Eu lembro a cara que você fazia. Será que eu lembro que não existia? E você dizia, baby, I love you. Oh, baby, I love you. Oh, baby. Fácil. te deseja tudo de bom pra você. Sucesso é de Ivan Batista, Júnior Viana, Vaqueirinha da Hora. Vamos cantar, vaqueiro! Tem hora da vontade de bater no Piauí. Eu já puxei a roda em 8 horas, tô chegando por aí. Roteiro no limite, coração a 120, a saudade a 1000 por hora. Ô vaqueirinha da Hora, teu beijo me marcou e as lembranças estão cortando feito espora. Ô vaqueirinha da Hora, aí a gente faz amor de tremer o barraco. Tão ligando pra polícia, a gente geme muito alto. A gente faz amor de tremer o barraco. Tão ligando pra polícia, cê geme muito alto. Aí a gente faz amor de tremer o barraco. Tão ligando pra polícia, cê geme muito alto. A gente faz amor de tremer o barraco. Tão ligando pra polícia, a gente geme muito alto. Prazer, meu amigo Viana, cantar com você. Deixa comigo, meu amigo Edivão Batista. Vamos cantar a música do momento, Vaqueirinha da Hora. Tem hora da vontade de bater no Piauí. Eu já puxei a rota em 8 horas, tô chegando por aí. Ponteiro no limite, o coração a 120 e a saudade a 1000 por hora. Beijo me marcou e as lembranças estão cortando feito espora. Ô vaqueirinha da Hora, aí a gente faz amor de tremer o barraco. Tão ligando pra polícia, a gente geme muito alto. A gente faz amor de tremer o barraco. Tão ligando pra polícia, cê geme muito alto. A gente faz amor de tremer o barraco. Tão ligando pra polícia, cê geme muito alto. A gente faz amor de tremer o barraco. Tão ligando pra polícia, a gente geme muito alto. Que pegada gostosa é essa, meu amigo Edivan Batista? Ei, meu parceiro Viana, essa pegada do bebê, diretamente de Quixeira Mobim. Ô, forró, se pode dançar. Esse aqui é diferente, viu? Vaqueirinha da Hora, sucesso. Edivan Batista, o vaqueiro Viana, estourou pro mundo. Que o dinheiro é quem move tudo, que a riqueza é quem manda nesse mundo. Quem tem petróleo, quem tem ouro é magnata. Vai, Jagandô! Mas eu já vi muitos impérios e reinados da inada. Vi acabar o ouro em Serra Pelada. Mas o que eu tô falando nunca se acaba. Vai, we'll 2.1. Feliz ano novo, vamos celebrar. Ela chegou em mim, vamos fazer um bolado. Me leva pro teu carro que eu vou te mostrar o que faz. Do nada ela vem com uma pergunta absurda. Ela viu que é isso, hein? Ela chegou em mim, vamos fazer um bolado. Me leva pro teu carro que eu vou te Do nada ela vem com uma pergunta absurda. Que loucura é essa? Eu não faço essas coisas. Mas como eu sou safado, eu entendi do modo errado. Ei, Budog, ela disse, tu cheira? Eu disse, depende. Ela disse, tu cheira? Eu disse, depende. Aí, ó. Se tiver limpinha, raspadinha cheirosinha. Se tiver limpinha, raspadinha. Oh! Se tiver limpinha, raspadinha cheirosinha. Se tiver limpinha, raspadinha cheirosinha. Se tiver limpinha, raspadinha. Oh! E raspadinha cheirosinha. Se tiver limpinha, raspadinha cheirosinha. Se tiver limpinha. É o swing, papai. Eu não sei. Depende, né? Ela chegou em mim. Vamos fazer um bolado. Me leva pro teu carro que eu vou te. Do nada ela vem com uma pergunta absurda. E aí, ó. Ela chegou em mim. Vamos fazer um bolado. Me leva pro teu carro que eu vou te mostrar. Como eu sou safado, eu entendi do modo errado. Ai, tu cheira? Depende. E aí? Se tiver limpinha, raspadinha, gelosinha. Se tiver limpinha, raspadinha. Oh! Lembra? Se tiver limpinha, raspadinha, gelosinha. Se tiver limpinha, raspadinha, gelosinha. Se tiver limpinha, vamos! A carta que manda boi. Swing não, o resto, porque o principal tá comigo. O principal é Jesus. Constelação FM. Feliz ano novo. Compadre, em Jamaica, quando a gente tem casa com as nossas namoradas, sim, que é que tem? A gente gosta de ouvir uma música relaxante, né, pai? Bem relaxante. Uma massagem sim, a namorada bem gostoso. Quando eu estou em casa com o meu amor, só ouço Caetano, Gil e Djavan. Roberto Carlos é o rei de toda a canção. Mas quando eu quero farrear, só quero um pagodão, pagodão, pagodão. Só danço o pagodão, pagodão, pagodão. Só ouço o pagodão, pagodão, pagodão. Pacotão no paredão. E você que tá de todo? Só quero pagodão, pagodão, pagodão. Só danço o pagodão, pagodão, pagodão. Só ouço o pagodão, pagodão. Eu também gosto muito. Compadre, vem, Jamaica, pra cantar esse pagodão com a gente. Quem é? Nosso sobrinho. Nosso sobrinho, Márcio Piscina. Bora, alegria! Oh, dois caras de fico fraca, Léo Santana. Com dois caras de preto o dia todo, mas a noite vem em mim. Gosto quando você pede bem devagarinho. Eu fico facinho, facinho, facinho. Eu fico facinho. Que Deus te abençoe, Ana. Obrigado por esse momento. Muitas bênçãos na tua vida, livramento. Belo Horizonte, Brasil, Minas Gerais, faz barulho, Ana Castelo. Constelação. Aqui tem mais alegria, Constelação. FM é mais interação. Se bora, papai, que você grafite. Vai, cubudão, cubudão. Vai, moreninha, não para, não vai. Cubudão, cubudão, cubudão, cubudão, cubudão, cubudão. Vai, moreninha, não para, não. Puta gata louca já chegou na causada. Ela tá naquele pique, na intenção da sentada. O papai amassa, ela fica bem safada. O papai amassa com bundão, ela se acaba. Problema, não pode roubar, discute o fã. Feliz ano novo. Papai deixou uma herança bem gorda pra mim. Tem terra pra plantar e pra criar uns gadinhos. Mas eu me dei conta que isso não é pra mim. Prefiro pé na areia do que pé no capim. De tanque cheio, abandona o cria, tá sem vergonha. Hoje eu saio da zona rural. Eu tô bicho solto no pique lobo mau. Meu ano só começa depois do carnaval. Nós vai descer, vai descer. Descer lá pra vencer no finalzinho do ano. Os bombons então bonzeando pra eu chegar e morder. Nós vai descer, descer lá pra vencer no finalzinho do ano. Os cria vai litorando e vai torar você. Nós vai descer, descer lá pra vencer no finalzinho do ano. Os bombons então bonzeando pra eu chegar e morder. Nós vai descer, descer lá pra vencer no finalzinho do ano. Os cria vai torando e vai torar você. Ai, grafitão, eu quero só bronzeadinha agora. Ai, Juninho, estilo. De tanque cheio, abandona o cria, tá sem vergonha. Essa é pra você se gata, chique, charmosa de Valentino. Joga pro grafiteiro que é rico. Só toma champanhe, cansou de uísque. Já é sexta, eu tô no fim de semana. Transborda o copo dessa gata aí. Vai ter show com JK, nós vai beber, se divertir na pista. Vistela dançando e o foco dela é descer. Ai, ui, que maravilha. Quer sentar para os dois pés? Sabe, quer encostar na parede? Tá com um montão de amiga linda querendo dar conta. E sabe que os moleque é drag, não é bigode não. Puxa a ficha ali pra ver que nós erramos mesmo. Mas o amanhã eu tô em outra cidade, com duas novinhas que eu achava que era fã, com duas lindinhas que senta até de manhã. De manhã eu tô louco de MD que nesse quarto. Leva pro teu carro que eu vou te mostrar o que faço. Do nada ela vem com uma pergunta absurda. Ei, novinho, que é isso, hein? Ela chegou em mim, vamos fazer um bolado. Me leva pro teu carro que eu vou te mostrar o que faço. Do nada ela vem com uma pergunta absurda. Mas que loucura é essa? Eu não faço essas coisas. Mas como eu sou safado, eu entendi do modo errado. Ei, Juninho, ela disse, tu cheira? Depende. Ela disse, tu cheira? Depende. Se tiver limpinha, raspadinha e cheirosinha. Se tiver limpinha, raspadinha e cheirosinha. Se tiver limpinha, raspadinha e cheirosinha. Se tiver limpinha, raspadinha e cheirosinha. Se tiver limpinha, raspadinha e cheirosinha. Se tiver limpinha, raspadinha e cheirosinha. Se tiver limpinha, raspadinha e cheirosinha. Se tiver limpinha, raspadinha e cheirosinha. Vamos fazer um bolado. Me leva pro teu carro que eu vou te mostrar o que faço. Do nada ela veio com uma pergunta absurda. Ei, novinho, que é isso, hein? Ela chegou em mim e vamos fazer um bolado. Me leva pro teu carro que eu vou te mostrar o que faço. Do